De que maneira que se traz o discurso nacional para o âmbito da cidade e da campanha? Primeiro, mostrar que São Paulo tem um potencial econômico importante e que uma gestão em São Paulo não pode ficar apenas administrando um orçamento, que embora seja grande em relação aos outros municípios e aos outros estados, mas por si só tem uma capacidade de liderança política e de intervenção na cidade, até do ponto de vista econômico. Então tem que pensar no desenvolvimento local, no desenvolvimento municipal, desenvolvimento econômico, crescimento econômico mesmo, até para enfrentar o problema do desemprego. Mostrar que essa crise, ela não está nas cidades, ela é uma crise institucional, de mostrar que o poder local, o poder municipal, a instância de governo, a esfera de poder do Estado no município, também está esvaziada, está desagregada e está sem uma estratégia, né, de ação política a partir dessa cidade, dessa região metropolitana, face à realidade nacional. E que tipo de medidas que exprimiriam, digamos, essa posição? Olha, a própria gestão orçamentária, financeira, aliás, e o planejamento orçamentário, ele tem que se inverter, fazer uma inversão real da destinação dos recursos orçamentários na cidade. Analisando, por exemplo, o per capita orçamentário entre as regiões mais ricas e as regiões mais pobres, você percebe que há uma enorme injustiça e concentração em regiões que já têm toda uma infraestrutura, têm uma capacidade social contributiva maior e têm uma injustiça tributária, uma injustiça fiscal e têm uma injustiça social do ponto de vista da destinação desses recursos. Por exemplo, você pega uma região como Pinheiros, né, nos Jardins, que tem um per capita orçamentário de quase R$180 por ano, por pessoa. Você vai, por exemplo, a cidade de Tiradentes, lá na Zona Leste, uma região muito pobre, né, e particularmente aquele pedaço, não chega a R$80 o per capita orçamentário daquela região. Portanto, há uma inversão. Por exemplo, temos que fazer essa inversão do ponto de vista de, sabe, corrigir essa enorme injustiça fiscal tributária que é a que está na raiz disso, a crise social, a desigualdade social na cidade. Só para entender melhor, os nossos ouvintes também, telespectadores, que tipo de despesa que se tem, por exemplo, em Pinheiros? Porque quando você pega Jardins e Pinheiros, são regiões prontas. Agora, que tipo de despesa que não tem? Não problema, né, de investimentos, né, mas de manutenção mesmo, né, da cidade. Exceto o tratamento, a coleta do tratamento do lixo, por exemplo, né, a expansão da área verde na região. A qualidade do transporte coletivo é outra, é de outra qualidade. É mesmo aqueles serviços, que são os mesmos serviços que são demandados pela periferia, a qualidade deles é incomparável do ponto de vista de uma região em relação a outra. Então, os equipamentos públicos, né, os centros desportivos, os centros culturais, os teatros, enfim. A concentração, inclusive, desses equipamentos nessas regiões em relação ao vazio que existe da presença desses equipamentos na periferia da cidade. O plano diretor, qual é a sua avaliação? O plano diretor, ele tem aspectos positivos, mas poderia realmente ser mais, dialogar mais com o estatuto da cidade. Então, o lobby das empreiteiras, o lobby do setor imobiliário é de tal ordem que impede politicamente que o prefeito tenha uma autonomia, uma liberdade maior, até para fazer cumprir os dispositivos do Estatuto da Cidade. Estabelece as áreas de interesse social, estabelece algumas restrições do uso do espaço urbano, a questão da mobilidade urbana, que não está de todo contemplada no plano diretor. E a mobilidade, inclusive, hoje é parte de uma política nacional. Tem uma lei que cria, né, a política nacional da mobilidade urbana, sobretudo nos grandes centros urbanos. Isso cria um dever do Estado de estabelecer uma condição de mobilidade para além de uma região em relação a outra, mas a cidade como um todo, ela numa região metropolitana, né, fazendo com que os modais que compõem essas vias de uma cidade com esse nível de complexidade, né, e de demanda enorme que existe por esses serviços, e isso está ordenado no Estatuto da Cidade. E, no entanto, não tem sido uma referência, nem mesmo quando se planeja, quando se faz o plano diretor da cidade. Ah, deixa eu entender, tem o Estatuto e tem o plano diretor. O plano diretor teria que ter. O Estatuto foi montado como? Não, o Estatuto, ele é uma lei antiga, né, foi fruto, inclusive, de um amplo debate com a sociedade, movimento por moradia, o movimento, né, pelo direito à habitação, que inclusive conseguiu incluir esse direito no artigo 6º da Constituição como direito social, assim como nós conseguimos recentemente o transporte como direito social, assim como a saúde, a educação, etc. Quer dizer, do ponto de vista normativo, do ponto de vista do marco legal, institucional, se avançou bastante. O Estatuto da Cidade já tem mais de 20 anos, agora, né, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, tem o Estatuto das Metrópoles, que também é um novo marco constitucional legal. Uma cidade como São Paulo, a terceira maior cidade do mundo, uma referência para o mundo todo, tem um potencial do ponto de vista econômico, do ponto de vista científico, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, né? Poderia estar na vanguarda, né, da realização plena desses marcos institucionais, desses marcos legais. Mas a cidade fica fazendo remendos nessa legislação, então é uma guerra no momento de se fechar, por exemplo, o plano plurianual, estabelece metas para mais de um governo, enfim. O mesmo vale quando se pensa na lei de zoneamento, o plano diretor. Isso tudo está muito subordinado a uma lógica capitalista, privatista, rentista, e sem um amparo maior, né, numa discussão que contemple a diversidade dessa cidade. Cada região dessa, Luiz, é uma grande cidade. São 32 cidades dentro de uma só. São as 32 regiões administrativas. Como que a senhora, né, vê a questão das subprefeituras? Como que deveria ser? Então, é lá que devem estar as decisões estratégicas no âmbito de cada região. Nós não podemos pensar a cidade como um todo. Mesmo quando você estabelece uma política que é positiva, como, por exemplo, o ciclismo na cidade, né? É uma coisa positiva, mas pensada para a cidade como um todo não faz sentido. E quando você faz parcialmente um modal, sem ele dialogar e sem integrar-se aos outros modais, termina distorcendo a própria funcionalidade dessa medida. Então a cidade tem que ser pensada de baixo para cima, a partir das peculiaridades, das características e das potencialidades de cada região. Portanto, a cidade tem que ser governada de baixo para cima, tem que ser planejada regionalmente e tem que ser gerenciada também, e aí tem que haver o empoderamento do espaço regional de governo, onde tem o subprefeito ou a subprefeita, um conselho de representantes eleitos diretamente, portanto, sabe, e com um acúmulo de experiência. Por exemplo, até criar alternativas de sobrevivência na cidade, e vá para além de uma política assistencial de Bolsa Família, de Bolsa isso também, mas isso para um período pré-estabelecido, curto, e associando-se a isso uma política de geração de trabalho e renda. E isso é possível fazer no âmbito regional. Mas como que a prefeitura pode atuar? Por exemplo, dando fomento, dando orientação técnica, sabe? Orientando de como organizar uma pequena cooperativa, uma pequena empresa. No caso de reciclagem, isso está ocorrendo. A reciclagem, mas numa escala não que cobre a cidade como um todo. E outra coisa, não só a coleta não é seletiva, porque não tem uma infraestrutura, não tem um aparato suficiente para assegurar que em todas as regiões da cidade isso se dê, porque isso tem custos, e o custo não pode ficar para as pessoas, para poder separar o lixo, a destinação desse lixo, né? Os aterros sanitários já estão esgotados, quer dizer, teria que intensificar a coleta e a reciclagem para diminuir exatamente o volume de lixo, de resíduos sólidos na cidade, que é enorme e que é fator de deterioração, de perda de qualidade, além dos outros aspectos que interferem na questão ambiental da cidade. Então, é empoderar a base da sociedade, que são as regiões administrativas, empoderar mesmo, seja planejando a ação de governo na região, seja executando o planejamento orçamentário, inclusive, e fazendo a gestão financeira. Não pode a gestão financeira se dê no âmbito de uma secretaria de finanças. Então, você tem que fazer o orçamento já regionalizado, com fatias de orçamento, né, proporcional a cada região, tentando corrigir as distorções, ou seja, invertendo prioridades, e é lá que a execução deve se dar. E hoje nós temos os meios da internet, você pode fazer o cidadão acompanhar em tempo real as decisões estratégicas de governo, o acompanhamento de uma obra que foi contratada, os prazos dessa obra, a qualidade do serviço. Então, é aprofundar, radicalizar a participação cidadã na cidade. Como é que a senhora vê hoje os conselhos, de uma maneira geral, como que estão funcionando? Olha, eu tenho andado por aí, viu, Luiz, e tenho acompanhado muita queixa das pessoas. Tem conselho demais e conselho de menos funcionando. certo? Porque são apropriados, algumas pessoas se apropriam deles, porque não foi conquista, não foi fruto de conquista. E você sabe que quando a participação não é reconquistada, ela é dada, é permitida, é concedida, é estabelecida como uma política, você não tem, do outro lado, o apelo pela participação. Não se tem clareza do que é, de fato, participar da gestão da cidade. Então, isso é tudo um processo educativo. Então, uma prefeitura também tem que ter uma preocupação, e aí é a política cultural que tem que ser a seiva, né, que permeie, que alimente todo o tecido de uma ação de governo na cidade dela. E a cultura nas suas várias expressões. O céu, então, seria um ponto central? É um ponto importante. Só que o céu, ele é um equipamento interessante. Não é caro tanto a construção, é caro, mas vale a pena a concepção. Mas o funcionamento é muito caro. E em regiões que não têm ainda a rede pública de ensino fundamental atendida com um nível de qualidade razoável. Ainda tem déficit de vagas no ensino fundamental na cidade de São Paulo. Você admite, por exemplo, creche, tem 300 mil crianças demandando creche e não tem creche. Então, você faz um ótimo equipamento, né, com uma pluriprogramação, né, com espaços que permitem, né, nos finais de semana, não só durante os dias de atividade escolar formal, né, da comunidade ter acesso, mas nem isso não se dá, porque não tem aquela cultura de abertura e de apropriação por parte da cidadania de um equipamento que é seu, e fazer daquilo algo que seja... inclusive um espaço para expressar sua cultura, sua experiência específica. Cada região dessa é uma grande cidade, diferenciada, enfim. Então, enquanto a gente não tiver todo o ensino, a demanda de ensino fundamental e creche, em particular, atendida minimamente, dentro de horários que não sejam de tempo integral, mesmo que não seja diversidade de ações de governo no mesmo espaço, que é o ideal, porém, muito custo dos céus, face a uma demanda não atendida naquilo que é básico, leva a, de uma certa forma, dizer, bom, não há condição de instalar céu em todas as regiões da cidade, consequentemente, não pode demorar muito a atender aquilo que é fundamental, que é aquela faixa de idade, seja na pré-escola, seja no ensino fundamental, e, lamentavelmente, a rede de ensino municipal, do ponto de vista do ensino fundamental, que é próprio dela, da prefeitura, né? De outro lado, tendo os céus, que não se expandiu na última gestão, é alguma coisa que a gente tem que intervir nela, ou seja, manter os céus, dar plena condição de funcionamento a ela, abri-lo mais para as comunidades, mas dar uma prioridade à recuperação dessa rede de ensino fundamental e absorver essas 300 mil crianças de creche. Na sua gestão tinha toda uma equipe que se formou, inclusive, na área municipal, trabalhando com a senhora. Depois teve a gestão Marta também, vem Haddad. Como que ficou essas equipes, os quadros? Eles não, se repartiram? Do PT, eu fui a primeira do PT, depois de mim teve o Maluf, teve o Pita, até que veio a Marta, mas a Marta não teve, por exemplo, não estou falando disso porque ela é candidata a minha adversária, mas ela não teve a sensibilidade, a compreensão de que o PT tinha um quadro de técnicos, de profissionais que não saíram do PT. Eu saí sozinha. Eles não saíram, eles continuam, muitos dela ainda continuam. Mas ela não chamou nenhum deles, que tinham passado por uma experiência, né, exitosa em várias áreas, Paulo Freire na educação, tá certo? Lúcio Gregori no transporte, hoje ele é referência no mundo, hoje está sendo convidado onde ele vai. A própria saúde com o Eduardo Jorge e outros que sucederam ao Eduardo Jorge, quer dizer, enfim, você teve um Paul Singer no planejamento, então você tinha um ministério de um nível de qualidade que qualquer presidente da República gostaria de ter. Portanto, você formou o nosso governo, pessoas que da academia, muita gente da academia, seja da USP, da PUB, da Unicamp, enfim, pessoas, quadros do PT, altamente qualificados, né, do ponto de vista acadêmico, teórico, com um compromisso político muito forte, muito preciso, incorporou a responsabilidade de ter oportunidade de governar a cidade, testar suas teses, tanto essa que tem vários teses, livros, publicações feitas pelo nosso secretariado. E ninguém, absolutamente ninguém do nosso governo foi lembrado de ser convidado. Eu não digo para o Ministério, nem isso foi, né? Nem mesmo para a prefeitura do PT seguinte, né, teve a inteligência de perceber que isso era bom, não só para o PT, mas para a cidade, para as esquerdas. Então foi um desperdício de pessoas. Essas pessoas estão vindo agora com uma possível campanha de candidatura, estão vindo para gestar propostas à luz daquela experiência, não no sentido de repetir os acertos de 25 anos atrás, mas de ter como referência e projetar para uma cidade que já foi profundamente impactada nesses anos todos, até pela revolução tecnológica, a revolução da informática, a revolução da internet, enfim, é uma outra cidade, né? Ela tem que ser planejada, ela tem que ser, ter uma gestão dela numa perspectiva metropolitana. A liderança de um prefeito e uma prefeita tem que ser capaz de articular uma ação com interfaces de certas políticas, como, por exemplo, a mobilidade, tem que se fazer do ponto de vista metropolitano, né? O acesso aos serviços, tem pessoas que moram numa cidade, trabalham em outra, acesso aos serviços em outra. Tem que haver um coletivo de gestores municipais no âmbito da região metropolitana, que tem 20 milhões de habitantes. E como nós criamos, eu, Arthur Vigílio, Pimenta da Veiga e o Alencar do Rio de Janeiro, que eram os prefeitos de partidos do nosso campo, e construímos a lei, a Frente Nacional de Prefeitos, que eu ainda te digo. Eu lembro. Que é um instrumento político. Eu lembro da construção. Então, ela existe ainda, é um instrumento importante, mas não tem a liderança política capaz de, por exemplo, se eu me elejo, eu vou procurar criar uma Frente Nacional de Prefeitos em âmbito metropolitano e vou dar força e retomar minha participação na Frente Nacional de Prefeitos como instrumentos que vão te dar força política para demandar, para garantir demandas que são de interesse da cidade, da região metropolitana. Portanto, uma visão mais estratégica da cidade e pensar São Paulo, Luiz, não numa perspectiva de 4 anos, 8 anos, de décadas, com metas de 1 ano, 2 anos, 4 anos. Como é que você está vendo as políticas de minorias? O que, teria que ser mudado nas políticas? Temos que ter políticas específicas para cada segmento, né? Por exemplo, a população de rua. Esse é um desafio enorme e é uma incompetência dos governantes de não conseguirem resolver o problema de 12 mil pessoas numa cidade que é o décimo... É o quinto, aliás, o quinto orçamento do país. Mas o que se alega é que muita gente, população de rua, não se adapta a uma... Porque a solução não é albergue. Tá. E o albergue, ele desagrega até mesmo um núcleo familiar. Mas você tem muita gente com empobrecimento, com a perda de emprego. Você tem famílias inteiras na rua. É. Então, e o albergue impede que a família vá junto, o marido, a mulher, o filho, e o cachorrinho. Tem pessoas que só tem um cachorrinho como afeto, como companhia. Ele não pode, então ele prefere ficar no frio, morrer de frio, porque os albergues não são humanos. O que seria a alternativa? Tem a alternativa habitacional, né? Tem uma habitação adequada, e isso a prefeitura tem condições de viabilizar para quem está na rua porque não tem moradia, né? Para quem está na rua porque não tem emprego, para quem está na rua porque tem problema de saúde mental, tem o alcoolismo. Não pode ter uma solução única para um coletivo mesmo de 12 mil pessoas, mas tem que agrupar essas pessoas nas regiões e buscar soluções nas regiões, seja do ponto de vista de moradia, do ponto de vista de trabalho, não de emprego, evidentemente, geração de renda, né? Seja de tratamento daqueles que precisam de um tratamento específico, especializado, e isso muito em consenso com eles também, viu? Você vir com a polícia, vir com o poder do Estado, né, determinar o que aquela pessoa deve fazer, não dá certo. Prefeito, a sua eleição lá atrás foi uma explosão da juventude também aí, que o país estava meio casmurro aí. Eu lembro as minhas filhas mais velhas, que eram claro. Na época, era festa aqui. Hoje a gente vê... Foi uma primavera. Hoje a gente vê a cidade, quer dizer, esse clima de ódio permeando aí muito o Brasil e muito São Paulo. Cadê a rapaziada? Pois é, foram os desvios que os políticos cometeram ao longo dessas décadas, né, que não servem mais como referência para a juventude, que termina confundindo política com políticos. Temos maus políticos, a má prática política. Mas vamos pegar um problema que a senhora teve lá, que o prefeito Haddad tem também aqui, que é o embate com outras instituições. Eu lembro quando o Tribunal de Contas do Estado, do município, fez aquele carnaval. Eu tinha até meu programa na TV Gazeta, a gente fez uma conclamação que era um abuso e me ligou o Mário Amato, concordando que era um abuso, e até ele, que era o presidente da Fiesp, foi dar apoio lá na... Foi. Mas esse negócio do Ministério Público, Tribunal de Contas, no caso aqui, o Tribunal de Justiça que impediu aquele reajuste do IPTU, isso é uma determinação que a gente tem que conviver com ela e tentar interromper. Por exemplo, desde o meu governo, né, Luiz, eu tinha minoria na Câmara os 4 anos, porque para eu ter maioria, eu tinha que ter feito concessões éticas. E aí a direita faz melhor. A direita não tem escrúpulo, está no poder há 500 anos, então faz muito bem essas coisas... da forma como, lamentavelmente, as coisas ocorrem. Mas o que que é? Que a governabilidade não pode passar apenas pela relação executivo-legislativo. Se ficar o executivo refém, isso aconteceu no nível federal, com a Dilma, com o próprio Lula, refém de uma base congressual que vai de A a Z no espectro político-ideológico, não é partidário, porque a relação do governo com o Congresso não se dá com o partido, é cada um. Cada um é o fisiologismo da sua expressão. O que explica esse conservadorismo entranhado do Congresso, que ficou nítido na votação do impeachment? É porque não houve ruptura política e ideológica da ditadura para o regime democrático. Tanto é que os que sustentaram a ditadura, promoveram a ditadura, estiveram no governo o tempo todo, do Lula, da Dilma. Então não houve ruptura. Então aquela juventude que veio, né, construindo uma nova alternativa, um outro espaço político, né, o Partido dos Trabalhadores, nem era aquela esquerda tradicional, porque ela já não dava conta dos anseios da juventude. Né, nascemos ali, nas portas de fábrica, nos sindicatos, na periferia dos grandes centros urbanos, na luta da terra no campo. Foi um florescimento, né, da política e com muita juventude. Hoje a juventude está buscando, né, motivos, estímulos e sonhos e utopias. Né? Então, e aí, Nassif, essa campanha, pelo menos do ponto de vista da nossa estratégia de campanha, nós temos feito dezenas de rodas de conversa, feita na casa das pessoas. Pessoas convidam os seus amigos do prédio, da região e de seu local de trabalho, se reúnem 50, 60 pessoas para discutir não a campanha, não a candidatura, não a próxima eleição, mas discutir política. Os que fizeram política no passado, que estão desencantados, estão infelizes, estão sem sonhos, estão se reencantando. E os que nunca fizeram isso, a juventude, está se encantando. Então, esse processo, pelo menos da nossa parte, está servindo muito isso. Então, está vindo muito jovem, muito se interessando de novo pela política. Sabe que política não é partido, ou pelo menos esses que estão aí. Muito menos políticos com essa prática. Então, isso é um processo cultural, pedagógico, de educação política, que é processo. Não se realiza, não se cumpre numa eleição, muito menos nem numa eleição, nem num governo de 4 anos, mas tem que estar na base de qualquer disputa política, que se faça com forças que querem mudanças estruturais na sociedade, mudanças de fato para além de questões eleitorais. E isso é tempo, é processo, mas é um processo que se precipita e que se acelera por esses meios fantásticos de comunicação de massa. Está no cerne dessa tarefa, dessa empreitada que está posta para nós, no nosso campo, esse desafio. E tem que ir para além de disputar votos, de conquistar mandatos e de realmente reencantar-se, ou reencantar as pessoas pela política. O presidente, falando de reencantar... Aos que já se foram. Tá. Há pessoas da época que foram militantes... Mas eu queria falar de um outro poder que está renascendo aí, graças ao Papa argentino. Como é que você está vendo aí... A igreja hoje. Um grande recuo, um grande conservadorismo, os padres novos, né, hostilizam os padres militantes do passado, inclusive os tratam assim, olha, são os padres de Dom Paulo, né, assim, pejorativamente, são os garotos todos de frente, os irmãos chegaram na igreja, toda a roupinha bonitinha, jovenzinho, bonitinho, arrumadinho, cheirosinho. E aí, então, imagina o padre lá, padre Ticão, lá na Zona Leste, padre Jaime, lá na Zona Sul, outro tanto, lá em Pirituba, Perus, já estão de cabelos brancos como os meus, mas continuam sonhando e ajudando o povo a fazer a igreja. Jovens são iupes também, que nem. O Papa Francisco deve estar sofrendo horrores. O Papa Francisco deve estar sofrendo horrores. Né? Com essa cabeça que ele tem, né? Com esse profetismo que ele trouxe, que ele traz. Sabe? O João 23 conseguiu, né? Fazer aquela revolução. E sem ter o charme aqui do Papa Francisco. Exatamente. Então, é parte da crise. Muitas dessas questões que você levanta são parte dessa crise. Mas quando a gente pega os jovens procuradores, os jovens técnicos do Tribunal de Contas, os jovens policiais federais e os jovens padres, é tudo a mesma classe média internacional. O conservadorismo. Que coisa, hein? Né? O fundamentalismo é um risco. Nós estamos sofrendo um grande risco, né, de um poder inspirado no fundamentalismo religioso, sabe, retrógrado. Questiona uma lei de 1940, que é a lei do Código Penal, sobre a questão da liberdade da mulher em relação aos casos de aborto legal. Mulher vítima de estupro, mulher vítima de uma gestação de risco, que ela sofre sério risco de morrer, não tem direito a suspender a gestação, baseada, inclusive, tem o Código Penal de 1940. Eles estão ameaçando de acabar. Tem iniciativa legislativa no Congresso para acabar com o aborto legal. É um absurdo, é um retrocesso. Sabe? Então, é algo realmente assustador. A profunda crise, e eu chamo é uma crise de humanidade. O projeto de humanidade está arriscado. Isso não é só no Brasil, né? Essa crise está no mundo. Mas isso também pode sinalizar uma luzinha lá no fundo do túnel como sendo o fim de um ciclo histórico-social. E um ciclo histórico-social, ele retoma um outro ciclo, num outro patamar, dentro da espiral dialética da história. É, então, quem sabe, a gente está no fim de um ciclo. A transição que é dura. Né? Você diz, não morreu, não nasceu, e tem uma transição, uma escuridão muito grande, né? Numa insegurança enorme. Uma falta de luz, né, para você dar lá no fundo tem. E dessa meninada jovem que tem que se perceber como agente, e são eles ou não terá agentes para fazer esse. Os secundaristas aí deram uma lição de um amadurecimento. Derrubaram o secretário da Educação em São Paulo. E com um amadurecimento, com um amor pela escola. Ah, aquela luta que fizeram contra a tarifa de ônibus. Contra o governador, contra o prefeito, e ganharam a parada. E continuam lutando pela tarifa zero. Não se vingou naquele tempo, eles continuam dando movimento e fazendo jornadas. A jornada de 2013 veio inspirada pela luta pela tarifa zero. Então não dá para a gente desacreditar e desanimar. Inclusive eu digo, o desânimo, desalento, a desesperança é conservador, são conservadores. Porque nos desmobiliza. Nos coloca no individual. Não consigo me falar, individual você não vai para canto nenhum, não muda coisa nenhuma. Né? Mas a esperança é uma energia que te contagia. É um vírus, o vírus do bem. A esperança é isso. E isso é isso, contagia qualquer um, e o contágio gera energia, movimento, e movimento gera ação, e ação gera mudança. Foi, professor.